Chega no bicho, o sucesso do sai é nós. Alô, Beno Alves. Você tá avisado, olha aí que aconteceu. Vai procurar outros gostos que tu já me perdeu. Olha você, fez um babo na situação. Poxa menina, você não tem coração. Agora eu tô solto na voz, putaria meu lema. Chonete na sacanagem. Vai procurar outros gostos.